Ei! Ei! Deus trouxa aí, que desrespeita a nossa cultura! Não sabe nada do hip hop! Ei! E ainda quer criticar o rap, tá ligado? Falou! Firmeza! Firmeza então! Então segura! Segura! Segura! Segura! Irmão, muito importante o futuro da nossa nação. No nosso nome, mensagem pras irmãs e os irmãos. No microfone, aqui quem fala é um sangue bom. Sujeito homem, escuta, já te falei, o rap é som da paz. SOS da periferia, se liga é nós, os playboy, escutar e ficar mordidos. Mano do 288, são parceiro antigo. Jundiaí representando o ré há mil anos, desde os tempos da Estalos, onde nós se conhecemos. As mina e os mano tem que aprender que a função do hip hop é instruir e entreter. Uma alternativa, talvez a única saída entre o bem e o mal, entre idas e vindas, né, Joe? Uma solução, que tal caminhos encontrar? Se entre o rap há várias lições de vida, se tem função, lá vai algumas delas. Erguer a autoestima do nosso povo da favela. Sem guela, o sistema a sequela. O povo lutando por si mesmo, não, nasce uma não, nova não, era. Não, não se assusta não, pede por quê, só quer saber que o baralho é só DP de voltar atrás. Espera, rapaz, que a mudança tá chegando. E no disparatino, nós estamos dominando. Domina a cena, a tela, a novela. Na casa do playboy, tá o fundão da cela. Tá na cara, veja como é que é o estado da folha que cê deixou mané. Sem esculacho, pedindo licença pra rima, pois aqui tem número baixo. E a função, meu irmão, qual é? Tô confundindo, vale tudo por umas verdinhas. Saí por aí mentindo, fingindo, me iludindo. Assim tá tudo lindo, eu disse tudo lindo, e os erros encobrindo. A minha função eu sei qual é, não promover o sangue. Pois sei que a maldade tem forma de bumerangue. Crime, vacilação, a droga, destruição, governo, decepção, é foda, né não? Destruição, governo, decepção, é foda, né não? Mas o rap tem função, o rap. gostei e tem que cuidar, mano. O rap tem função, isso me influenciou. Em cena eu represento a cultura hip hop. Informação P10, no microfone eu não sou Loki. É mais um elo da corrente, rap, função, poesia pra nossa gente. Hey, segue em frente, em alto e bom tom. É o som que provoca distúrbio na mente. Eu da vontade, manifesto com coragem. Denuncio a pilantragem e a sacanagem. Conscientização, sem contradição, meu irmão. Ha! O rap tem função. Quem tá com nós? Não brincando. Aqui, sem vacilão. Então se liga. Se liga. Cultura Godzilla. Quem tá com nós? Não brincando. Aqui, sem vacilão. Então se liga. Se liga. Cultura Godzilla.